Bom dia. E aí, Brasil, beleza? Trazer um pouco para entrar aqui e o atraso, inclusive, me fez mudar de tema. A princípio, eu ia falar dessa revista aqui, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, mas durante esse atraso, de 9 minutos, durante esse atraso, aconteceram algumas coisas e eu resolvi falar sobre outro assunto. Sobre perder a cabeça. Assunto interessante. Muito legal essa matéria também aqui, viu? É a matéria que eu ia falar hoje, mas eu vou falar amanhã. Sobre coworking. Mais do que cowork, sobre novos modelos de trabalho. Porque o pessoal muitas vezes, ah, agora tá na modinha coworking, tudo montar cowork, mas o bagulho é muito mais profundo, assim. É, o cowork, ele é uma representação de um novo formato de trabalho, uma nova organização de trabalho que envolve o trabalho remoto, claro, tá dentro, que envolve mais colaboração, que envolve organizações mais fluidas, mais líquidas, sabe? É, as pessoas se aglutinando em cima de projetos. Enfim, tô falando o que eu ia falar hoje, mas eu vou mudar. Eu falei que eu mudaria assunto hoje. Deixa eu ver aqui. Dia, tava perdendo a cabeça aqui que tava demorando, legal. Não entrou aqui nem recebi. Bom dia, Montevidéu. Caraca, achei que não ia rolar hoje. Demorou pra chegar. Eu demorei pra entrar. Não foi porque demorou pra chegar, não. Fernando Pereira, e aí, beleza? Minutos de atraso, Ana Luísa. Perdi a cabeça, sim. É normal, perdi a cabeça várias vezes. Todo lugar certo, então, ótimo tema. Tem essa revista, a matéria ficou massa. Tá sem som? Tá sem som? Não. Enfim, tá sem som, não. As aulas ao vivo do RC7 ficam gravadas sim, Bruno. Ficam gravadas. Lá, se você descer na parte de aulas, lá pro final, tem um box Hangout, que tem as aulas gravadas, sim. Shopping Difusora Cowork, massa. Loja de Cowork no shopping sem som. Por isso eu dei os robôs, porque eles não têm noção do que é uma cabeça. É. Essa é lei se perder a cabeça, só tá ok. O que é que vocês acham, pessoal? O que é perder a cabeça para vocês? Ah, eu perdi a cabeça. O que é perder a cabeça? Escreve aí. Bom dia. O que aconteceu para perder a cabeça? Liberou o Mobile 3. Bruna, a gente não liberou ainda. Três para uma turma, a gente vai liberar para todas ainda no mês de agosto, até o final do mês, enfim, é por questão de edição mesmo, de fila de edição. É uma montanha de dados gigantesca. Gabis por perder a cabeça, por conta de cachaça, descontrole emocional, sair fora de si, ignorar os limites, tal, perder controle das emoções, controle emocional, bom dia, raiva. Murilo Guto da Lama, começar o dia assim é foda. Guto é um cara muito interessante, eu acompanho ele. Perder a cabeça quando a gente não está usando o sistema consciente ou autoconsciente, como predominância, destravar emoções negativas, depois se arrepender e querer voltar a não ter feito. Bom dia, acordando com o Gão. Ficar nervoso ponto de perder a razão. Perder a cabeça é para mim esquecer total de algo. Não tenho compromisso atrasado, só falta de alinhamento. Final de relato para mim é passar por cima de você mesmo, desde que você reage ao fato de ser você. Legal. Deixar o mundo externo afetar o interno de você. As emoções tomarem conta, se fizemos tudo sem pensar, às vezes é bom. Depois de se arrepender, querer voltar a não ter feito. Minha esposa, casa de perder a cabeça, eu conheci o Murilo, a cota de. Capaz de raciocínio. Legal, achei que, porra, todas as. Perder a cabeça é decapitação, é verdade. Acho que se somar aqui todas as respostas, dá um grande verbete no dicionário, né? Que tudo isso se conecta, né? Eles falam sobre isso. Eu Eu normalmente gravo lá no porão, né? Onde tem aquelas revistas de livros. Lá a internet é melhor. Técnicas aqui, mais um aluno. Lá a internet é melhor. Lá embaixo. Aqui de vez em quando falha. Então eu gosto mais de fazer lá. Eu fui fazer lá. Meu notebook lá tava mega travado. Sabe como você abre dois, três browsers, cada browser com 20 janelas? O notebook tava assim. E eu cheguei lá no computador, era 10 e 11. Era 7 e 11. Normalmente eu chego 7 e 14, eu cheguei mais cedo. E 7 e 11, a 7 e 19, 7 e 20, eu fiquei lá tentando mexer o computador. E chegou a hora que eu tentando mexer o computador. Uma das três janelas abertas, cedo janela, era de Dani. Dani tinha aberto uma janela. Ela foi usar o computador ontem e abriu a janela, um browser com várias janelas. E aí eu fechei as dela. E na hora eu mandei um áudio para Dani, ela tá dormindo, aí mandei um áudio que ela nem viu ainda, reclamando de, porra, quando for usar meu computador, fecha as janelas, ou então usa outro computador, compra o computador para você, o computador dela é meio velho e tal, enfim. E assim que eu mandei a mensagem, eu vi a mensagem de novo, e eu percebi, porque perder a cabeça não é só bater na esposa, não é só pegar e brigar com um amigo, brigar com um sócio. São perder a cabeça em qualquer momento, como todo mundo que você perde. E quando eu vi a mensagem, eu vi que não era eu ali falando aquela mensagem. Que eu não xinguei ela nada, mas eu falei de um jeito que eu não costumo falar com a minha esposa desse jeito. E, ou seja, um jeito que eu perdi a cabeça. E, enfim. E aí eu fiquei. E aí eu percebi que, na verdade, eu tive uma. No final da semana passada, teve um fato aí que me aperreou um pouco, assim, que me fez perder a cabeça, assim, não de forma pontual, mas de forma. Me fez ficar pensando nisso e tem me consumiu o final de semana, me consumiu ontem, me consumiu hoje, que na verdade esse é um fato que. Uma coisa meio pessoal minha, mas um fato que ele meio que está trazendo a nebulosidade no momento. E aí, essa nebulosidade traz uma. Deixa você dentro da linha, faz você ficar bem na linha entre o você e o não você. E aí, quando você está com a nebulosidade, um fato pequeno como a janela do computador travada, porque está cheio de janela, vira um trigger para você ter uma mini perda de cabeça. Porque acho que essas mini perdas de cabeças. É muito fácil a gente perceber que a gente. Há um dia que a gente deu um murro na cara de um amigo e no outro dia perdi a cabeça. Se perder a cabeça são fáceis, né, de perceber. Eu acho que é importante a gente também se auto-observar nos mimes perder a cabeça. Porque se você não mata esses mimes e você não percebe, como você percebe, cara? Ah, mas aí o que eu faço para não ter mais? Cara, só perceber as vezes que você tem já é incrível. Não tem que fazer mais assim. Mas aí eu percebo o que é que eu faço mais. Cara, você vai ver que só perceber lidar mais consciência. É o que o pessoal fala de expansão de consciência. Você começa. Porque até alguns anos atrás eu não percebia. As minhas, primeiro que eu perdia muito mais a cabeça. E quando eu perdia, com muito mais frequência, tanto as minhas mini perdas de cabeça, como algumas eventuais maiores perdas de cabeça, quando você grita, briga com a sua mãe, com a sua esposa, quando você fala alto, né? Todo mundo já fez isso alguma vez. E então essas para mim são macro perdas de cabeça, né? Quando você fala alto, grita e tem uma comunicação agressiva com sua mãe, sua esposa, seu pai. Enfim, essas são macro, né? Mas as macro é fácil perceber, mas as micro, perceber as micro é que faz você realmente dominar a parada, né? Porque se você mata as micro, você evita. Deixa eu ver aqui os comentários. Perder a cabeça com justiça. Quando você reage a algo sem pensar. Presa emocional, sistema límbico, reptiliano. Ana Luísa manda. Gasolina subiu novamente, tá gripado. Chama aqui o arrumo. Mete amplificador de papel na antena do hub. Demorou se ligar no Jim Collins, hein? Porra! Foi você, Bruno, que me deu aquele livro? Eu perdi o livro que eu tinha ganhado aí, não tinha notificação. Aí alguém me falou no stories que foi. Ah, fui eu. Ixi, lascou. Meu computador é assim. Bater na esposa não é perder a cabeça, é um crime. Sim. Poxa, isso já aconteceu comigo também. Eu me arrependi. Isso aí já é. Dona acordar de estar. Não, não, não é demais. Ela vai. Ela não vai nem. Ela não vai nem ligar assim. Não foi. Perder a cabeça normal, fica tranquilo, ela vai entender. Faz parte da vida, não vai perder a cabeça. Para perder a cabeça, deveríamos ter achado primeiro. Ótimo, Marcelo. Será que o fato de perder a cabeça não é o fato de nunca ter achado? Aperreou o estresse, muita galera não sabe. Aperrear. E eu pensei, talvez se tivesse escrito a mensagem, teria desistido de enviar, depois de ler, foi pesada. Tinha fumo, escuto perfume, fiquei muito mal. Fui aprender, ah, é bom fazer introspecção para saber o que foi o gatilho, perder a cabeça. Tem consciência daquilo que nos dá a visão da situação, toda a situação. É, rapaz. Esquecendo os 2 segundos de reflexão na mente. O Biso Goff. Comprou um novo pra Dani. Perder a cabeça para o fato de ser humano. Estou revoltado com a situação que estou vivendo. Acabar com essa mulher, vai ver o que eu quero. E quando a outra pessoa só entende quando a gente perde a cabeça? Aí é porque a outra pessoa também não tem cabeça. Encontrar você mesmo desafio. Bom dia, papai. Essas pequenas perdas de cabeça faz você acomodar. Já que isso é normal. Pois é, aí vem as grandes. Fui eu, papai. Lá no evento do golfe. Arthur Montenegro, é nóis. Obrigado, papai. Muito bom, Universo dos Incoles. Obrigado por ter me incentivado a entrar. Foi um múltiplo impacto decisivo. Desde que não venha com Windows. Não perceba as pequenas nuances das coisas. Peguei a cabeça fácil da vida. Compre o controle pra Dani. O Revoal, o Mini MBA. Ingestão de cultura empresarial. Gratidão. É nóis, Luverson. Quando vier aqui em Recife, coloca na dedicatória um livro novo. Bom dia, papai. Que bom. Assistir ao vivo. Você é fera, Murilo. Fantástico, Fabrício. Bom dia. Enfim. É isso que tem pra falar hoje. Acabou já. Falar sobre essa reflexão de perder a cabeça. Alguém quer falar mais coisa sobre isso? Filhos dos adolescentes experimentando nos fazem perder a cabeça. Mas o que assusta é ver que eles estão jovens, experimentando. Filhos cara, inclusive, quando a gente perde a cabeça, quando o nosso filho faz a gente perder a cabeça, tem dois problemas. O perder a cabeça com o filho e o exemplo que a gente dá, né? Meu pai era um cara que perdia a cabeça. É um cara que, não de bater nada, mas de perder a cabeça com o filho, acontece, sim. Ah, o filho faz uma merda. Não aconteceu comigo, né? Minha filha, talvez, eu espero que não aconteça, mas acho que é muito comum. Meu pai já perdeu a cabeça comigo, de gritar, de falar, seu merda, não sei o quê, de falar a coisa agressiva. Eu era adolescente, né, e tal. Eu já levei pisa do meu pai quando era criança, mas acordou o neném. Eu já levei pisa dele, mas assim. De pisa de cinturão. Já levei o meu pai. Mas eu tenho, assim, vagas lembranças. Não era uma coisa comum, não. Perder a cabeça na empresa. Acontece muito também. Um sócio com. Minha mãe adotou 4 cachorros e um gato. Chamar neném pra cá. Perdeu o controle no trabalho. Injustiça e cobrança inadequada. É difícil ter autocontrole. É, pois é, mas. Quando você perde a cabeça, você perde a razão. E aí você perde até a razão de cobrar as cobranças inadequadas, injustiças, você simplesmente se iguala. Quando você perde a cabeça, se iguala. Ah, não, mas foi por outro motivo, não importa. Você, assim como a pessoa que te fez injustiça, Fábio, te cobrou inadequadamente, tá errada, você passou a ficar errado também. Então os dois agora estão errados e erros diferentes, mas. Tô mais seletiva, Cláudia Meira. Windows, cadê o neném? Chama o neném. Perder a cabeça na aula é fácil, é. Perder a cabeça na sala de aula, ou seja, perder a cabeça mediante crianças, além de você estar tá prejudicando o processo de ensino, você está dando um exemplo para aqueles 30 seres humanos de que isso é normal, de que isso acontece. E aí na cabeça da criança fica: meu pai, de vez em quando, perde a cabeça, meu professor perde a cabeça, ou seja, eu também posso, de vez em quando, perder a cabeça. E talvez quando perder a cabeça, o que a gente pode fazer aí? Estou falando de crianças, né? Eu não tenho muita experiência em perder a cabeça com crianças, porque minha filha nunca perdi a cabeça com ela, espero nunca perder. Também ela é muito pequena ainda, né? Ainda não chegou nos, nas grandes coisas da adolescência, né? Que aumenta a chance de perder a cabeça. A live tá muito realista, gostei. Vai chateado, faz parte da vida. Você perde a cabeça? Não, perco não. O meu gráfico de perder a cabeça, de vezes que eu perco a cabeça, tá numa decrescente violenta. Se pegar os últimos 10 anos, eu costumava perder a cabeça, digamos, na média da população. Hoje em dia estou muito abaixo da média de vezes. Na verdade, raramente eu perco a cabeça. Tanto que eu perdi a cabeça mandando uma mensagem simples, boba, boba. Mensagem boba. Bom dia. Olha quem tá aqui. Olha quem chegou aqui quem chegou aqui para mandar encerrar. Bom dia. Ela inclusive tá mandando encerrar mais cedo hoje, né? Ó. Eu vou pegar a neném. Pera aí, deixa eu pegar a neném rapidinho aqui. Fala aí, né, pessoal. Esse congresso tem que sair, né? Sim, Camila, sou eu. Bom dia. Obrigada, Sérgio. O pessoal tá botando as caixas, então. Não pode cair tu aí. É, pro lá cena. Esse Neném? Esse fone. Dá um oi pro pessoal. Fala. O quê? A flor? Sim. Que flor? Aqui. Tem uma flor aqui? Essa é a flor? É isso? Não, ela tá apontando pra ela. Aqui. Flor. Cadê? Mostra. Achei. Flor. Aonde? Flor. Eu acho que isso pra ela. Ah, isso aqui é a maçã? Não. Então? É flor. Sim. Flow? Flow. Flow? Tá falando de flow? Você quer estar de fluxo, é isso? Flow. Meu amor, me fala o que é que é, meu amor. Faça você. Faça. Vai apertar aqui, mulher. Não tô entendendo, meu amor. Flor. Vou botar uma flor aqui. Vou abrir o Google Imagens, uma flor. Google Imagens, olha. Quer? Não? Então vou botar aqui Mihaly, a teoria do flow, de Mihaly. Você quer flow? Não. Não? Flow? Sim. Flor? Sim. Flor, mulher. Flor é isso, mulher. É isso. Pra ela, flor. Obviamente. O que que fala pra flor? É esse. Flor. Se eu for flor de pepé. Esse, pepé. É uma flor de pepé. Pepé. Ai, que cheiro bom. Tô online aqui. Tá a cara do pai também, acha a cara do pai. Flor, papai, flor. Fluxo. MV tá crescendo rápido. Bom dia, neném. Dodói. Dodói. Dodói é adesivo. Ai, é Dodói. Que Pensa no moleque que gosta de adesivo, viu? Pro Eita! online. Pensa no moleque que gosta de adesivo. Pronto, aí remédio para perder a cabeça é neném. Quem não tiver neném, quiser parar de perder a cabeça, esse é o remédio. Você pega neném e agarra neném. Coisas aqui, mas aqui não Linda é ela. Galera, vou encerrar por aqui. Eu cheguei um pouco mais tarde hoje, vou encerrar na hora. Porque hoje foi especial, hoje foi mais profundo, né? Foi curto e profundo hoje. E amanhã eu tô de volta aí falando sobre aqui, ó. Pequenas empresas, negócios, coworking. A gente tá saindo agora pra reunião. Diz pra maninha. Filha, quer dar tchau pro pessoal? Dá tchau pro pessoal aqui. Vai dar tchau pro pessoal. Não, deixa ela. Deixa ela. Cadê o Ai, papai? meu Deus. Cadê? Deixa eu ver. Me mostra. Acabou. Acabou? Acabou. Falou, galera. Cheiro. Bom dia.